Não posso respirar, não posso mais nadar. Essa nuvem de fuligem dá vertigem. Com fedor de combustível tá terrível. Nem estômago de antropófago que é blindado. Quanto cheiro, cabelo de óleo queimado. O pulmão da aflição tá sanduíche de piche. Que o líquido contido não é tubaína nem nicotina, mas tá crônico de gás carbônico. Respirar não dá como diz Luiz. Desse jeito o sujeito nem de câncer vai morrer. Tava lá sombrio, deprê, lembrava já o rio Tietê. Parece até café, uma espécie de rio chaminé. São Francisco que se cuide, tem risco de virar açude. Os peixes estão em choque, do Iapoque ao Paraná. Não tem lobo guará, sabia tamanduá. Tatu, bola, tartaruga e arara, onde está? O Ibama nem se dá conta, mas tu encontra catalogado no varejo e no atacado. Várias e várias espécies de animais silvestres com ou sem frete pela internet, é só da Inter. Tá vendo o container dentro do cais? Por isso bicho nenhum se vê mais. Não posso respirar, não posso mais nadar. A pele está morrendo, não dá mais pra contar. Tentou Luiz, bem que avisou, mas adiantou nada. Isolada, transamazônica, zoada. Obra faraônica com 5 mil quilômetros de estrada. Se chove na quebrada, ninguém anda, não adianta. Cidade tão isoladas, extintas como anta. E tantas plantas, nos espanta, não tem rastros. É só pasto para gato, se vê guerra por terra. Pelo Monte ou Conte Lopes, o Norte, oh, quanto vale o show? Me diz o que mudou. Chico tentou, Luiz avisou, mas foi em vão. O que resta da floresta ainda vai virar carvão. No fino mezanino, um perfume bom dá bom. Muita coisa tá sumindo, indo e vindo no caminho de fininho, com destino garantido. Tipo uma colônia que estão se divertindo de domingo a domingo. A Amazônia tem mais gringo do que índio. Por acaso eu tô mentindo? Obrigado, mestre Luiz. Não posso respirar, não posso respirar, não posso respirar. Deixe com eles sobreviver.